Uno, Olympus Alpes, grazie, a bordo. 5414, autorização para sequenciamento, mantenha presente proa. Mantenha presente proa, 5414. Papa Romeu Tango, Índia Brava, prossiga. Mesmo destino, farol da Barra, sobrevoo no centro histórico. Mesmo destino, senhor. Gente, então autorizado voo local. Uno mil pés, decola da Uno 7, curva direita, corredor axé, controle 199, decimal 8, aciona 0135 no transponder. Nossa, Papa Golf, assim que puder, informa o estimado de pouso. Controle, o Papa Golf vai reiniciar a subida. Positivo, informa o estimado de pouso, Oscar Papa Golf. Estimando o pouso, vai ser 103, 10, correção 1320. Gente. Salvador 35494 vai atingir 060. Desça para 3000 pés, 5494. Precisa para 3000 pés, 5494. Minha 4 horas, só que na Natal. 991, no táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pistão no 0, ponto de espera torre. 1-1-2, decimal 6-12, ajuste no 0, no 5, bom voo. Diante de Alfa, ponto de espera torre, 2-2-6-6-15, total, ajustando, obrigado. Para o pushback, acionamento, ao gol 1-3-9-7, posição 3. Autorizado, chame para o táxi, gol no 397. Chamarei para o táxi, gol no 397. Copa 044, empate 4, também cruzou o táxi. Passou mais pelo cliente, Maquia, gol. Eu estou no visual, Maquia, que eu vou ter você aqui como número 1. Ok, como número 1, Vitor Grato. Controle. Passou o bom, senhor, 2723. Gente, 2723. Ali decola a zona 7, mais aqui. Acessando o localizador no 3620. Completo de aproximação, chame torre 186, bom pouso. 186, 3620. Clima tio, tamo índia bravo. Ingresso decolagem no 7, vento no 4º grau, zona 09. Vai pousar o decolagem, senhorita? Clima tio, tá no visual com o Mike Covita, não tem separação. Tamo índia bravo, tá ciente, vai manter a separação. Maquia Covid decolou de Salvador, zona 0, controle 119, decimal 8. Controle 198, grato, até a volta. Controle, o Maquia Covid transfere. Maquia Covid, senhor, acaba de decolar pela onda 7. Tudo axé, 500 pés, Maquia Covid. Autoriza mil direto, Manati, senhor? Autorizado. Controle, bom dia, Papa Romeu, Tango, Índia Brava. Skyro 1, nome o país. Total 99, o nono, ponto de espera, pronto. Mantenha o ponto de espera, 99, 99, 99. Salve Salvador, bom dia. 3620 passando o externo, baixado e travado. 3620 tem fundo autorizado. 1-0, vento 1-5, 0 graus, 1-0-9. Autorizado pouso na pista 1-0, tá 3620. Direita, corredor axé, controle 199.8, aciona 0162 no transponder. Ok, ciente, aguarde. 5-4-4. Zero 162 não transponde. Afirmativo, confirme PAB. PAB 07, tá bom. Quatro no quadro, continua com a aproximação, chame torre para a solicitação de pousar na 17, 5-4 no quadro, bom pouso. 118-6, 5-4 no quadro. 9-1-1, tá visual com o tráfego da TANA, final do 1-0? Afirmativo. Pode o tráfego ali manter 1-0, botão 9-9-1-1. Pode o tráfego ali manter 1-0, botão. Torre Salvador, trip 5-4 no quadro, tá estabilizado, lock para coordenação, pouso na 17. Afirmativo, 5-4-1-4, reporta essa marca 2 externo, tá fazendo a base pela direita para 1-7. Reportará no externo, base pela direita, 5-4-1-4. Salvador, Vitória Guia Juliette. Vitória Guia Juliette, prossiga. Marca 4, confere a voz para acionamento. Afirmativo, livre acionamento de um táxi. Opa, no ponto de da 1-0, 118-612, é o gol 1397, obrigado. Salvador 5-4-4 no externo. 1-0 no cima. Descendo para 2000, formará no lock o ponto de descendo. Base 1-7-5-4-1-4. Oi, Vitor XS, acionado com o trânsito a bordo para o táxi. Autorizado o táxi, reporte já para o corriginal, ok? Autorizado o táxi, reportará. 620, Solos 27, Olivral 1-219. 219, 36, 20. Vou estar olhando para o. Afirmativo, Vitor de Juliette ali em decola sem parada, vento 140 graus, 109 a 107. 40 com 109, total 9911, decolagem autorizada da 10, vento 140 graus, 109. Autorizado, tá 3896. Vai que é com o Vitor, informe 20 milhas fora. 4-1-4 no visual, reporte na final. Montaremos visual baixa travada 5-4-1-4. Torre, o gol no 397, ponto espera da 1-0. 397 ele mantém 1-0. Ali é manter o gol no 397. Vitorinho de Juliette, para São Paulo, controle 198. Correto. 4-1-4, autorizado no 97, vento 140 graus, 109. Autorizado pouso no 97, 5-4-1-4. Vitorinho de Juliette decolou da 17 para Cairu Lourenço. Autoriza voar direto 2500. Inicialmente mantenha, voe direto, mantendo mil pés, aguardando subir. Afirmativo, vai manter mil pés, aguardando autorização para prosseguir na subida, positivo? Total. Controle Salvador, bom dia, total 9919. Confirme. Total 9919. Aurora 1, contato radar, supernível 310, perfil Momo. 310, perfil Momo, total 9919. Estabilizado no lock, o funcionário é descente de 3. Por favor, prossiga. Capiteira 1-0, gol no 397. 2733, complete aproximação, torre 18-6. Para a torre 18-6, bom dia. Guarulhos, nível 360, pelo Permitic 50. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após a posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Controle 199, decimal 8, aciona 5545 no transpondo. Não, decola da 1-0, primeira curva esquerda no perfil da Dael, Fazel, Leda, depois Bidev. O controle de Salvador 698, transponda 5545 com 983. Com 983, só confirmando curva direita após a decolagem da 1-0, ok? Afirmativo, decolagem da 1-0, curva direita. Com 983. Chame pronto, confirme o portão que se encontra? Estamos no portão 4. Sim, chame pronto no 04, gol no 983. Chamará, com 983. Pronto, Salvador, trip 54 no quadro, livrou na sua escuta. Trip 54 no 4, remota 1 no 4, autorizado. Remota no 4, 54 no 4. 97, na saída da El, transição bridge. Vigilância, subiu 400, 397. 400, 397. Controle, o Mike é com Victor, vive a família. Em frequência e até o regresso, Mike é com Victor. Regresso. Juliette, estou de Cairo, mantendo 1000 pés, aguardando para a subida. 2500 autorizados, Vitor e Juliette. Autorizado, 2500, Juliette. Primeiro 2733 avistado, tripulo localizado na 0, tempo 130, grau Zulu November, bom dia, confirmando transporte de enfermos. Chico, só confirmando radial 315, confirme quantas milhas você faz? Isso, Irecê, radial 315, confirmando. Aguarde coordenação, ok? Eco Zulu November para IRC nível 085. 50. Só Salvador ou Lima Bravo Alfa para acionamento em cópia com a Lima. Alfa 050. 050, Itapé 329. November pronto para cópia. Autorizado IRC nível 085, decola da 17 com curva esquerda, inicialmente no corredor forte, restrito a 1.000 pés até a liberação do controle. Controle 119 decimal 8, aciona 5552 no transponder. O WhatsApp apagou, mudou o controle? Não, é outro tráfego. Corredor axé, confie. 45, alternativa no 2685. 2545, 2085 total. Então, corredor axé, então curva à direita após a decolagem da 17. Eco Zulu November, confirme POB. Quatro no POP, pátio 5 confirmando, transfere agora a torre 1-9 decimal meia dúzia para acionamento táxi decolagem, Eco Zulu 90. Salvador, copiado, reporte através do Pituaçu, tangue de abraço. Através do Pituaçu, eu vou sobrevoar o Iguatemi autorizado posterior até o estádio do Pituaçu. Autorizado, mantém na escuta permanente. Na escuta permanente. Papá Zulu Juliette Sierra, bom dia. Eu tenho um, o plano vencido das 1150. Confirmo, foi feito alguma DLA? Afirmativo. Tente, vou checar com a sala IF, aguarde. Número 2 para a cota. Bravo Alfa, copia. Bravo Alfa, nossa escuta. Utilizado Oeste Polaris, 1.000 pés, decola da 17 com curva direita. Quando intercepta radial 200, direto para o destino. Controle 119 decimal 8, aciona 0141 no transponder. Lima Bravo Alfa, seguinte, a mil pés, terceira 17, após a decolagem curva direita, pro direto das Polaris, vai chamar o controle após a decolagem, aciona 0141. Cotejamento correto, confirma o POB? 10 do POB. 1-0 no POB, pátio 4, transfere agora a torre 1-1-8 decimal meia dúzia para acionamento táxi decolagem, ajuste 1-0 no 5. Bom voo. Muito obrigado, doutora. Na volta. Controle, Mike Acoveto. TAP, 3896. 3896, 2.000 pés, reposta brisada. 2.000 pés, reposta bem estabilizada. 3896. base Zulu Juliette Serra na escuta. Prossiga. Não foi recebida a sua DLA? Por gentileza, contacte agora a sala IS para ser feito uma CHG no novo plano, ok? Sim, sim, mas foi feito com a IS. Zero cinco zero na chegada Mari, gol no 260. Olha, o Tango Bravo tá passando Pituaçu, tá visual com o campo. O Tango de Bravo vai se dar pouso em Pituaçu ou vai prosseguir para o aeródromo? Vai prosseguir para o aeródromo, 4-4. Tango de Bravo, torre 18, meia dúzia. Até daqui a pouco. O Tango de Bravo. Prossiga. Passou Pituaçu, senhorita, vai para pouso, tá, 4-4, sem interferir na 1-7. Bota no solo controlado, Lamília Bravo, vento no 30 grau, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 controle? Azul 4235. Desce para 4 mil pés com a 235. 4 mil pés descendo, azul 4235. Controle Salvador, 2298. 3198 desce ao 060, chegada Mari. 060, chegada Mari, 3298. Desvio à esquerda, 98, magnética 040, aproximadamente 5 dias. Depois retorno. Depois foi o GTAP, 3198. Localizador, tá? 3896. 3896, 3812. E próxima região de Cátia Lourença, aeronave está mantendo 1.500 pés com a proa do corredor Caixa Breve. Está visual com a aeronave? Copia, está na proa, a aeronave está na proa, na posição de 12 horas, a aeronave está a cerca de 5 meses. Mantenha-se em condições visuais e livre frequência 2345 para a coordenação. Golan 260, vai descer para 3 mil pés, Golan 260. 3 mil pés, Golan 260. Golan 2000, copia 2. Confirme, senhorita. Decolou os 45, controle 119, decimal 80. 1980, November. Lima Bravo Alfa, mantenha a posição aguardando o eixo de decolagem livre. Eco, eco. Bom dia, Bravo, eco, eco, eco, eco. Proa de ETAP, vai descer ao nível 070. Na proa de ETAP é o 070, Bravo, eco, eco. 3198, retornando proa de ETAP. 3198, pode prosseguir para 050. 050, 3198. De 9 Alfa, mantenha os corredores visuais, reporte ingressando no corredor Interlagos, posição barita. Temos 19 da parada na sua escuta. É, com o 19, mantenha 1 no mil pés corredor, axé, reporte o farol da barra. 1 no mil pés, axé, reporte o farol da barra, novembro. De novembro, confirma a procedência? Obrigado. Oscar Papagolfo, prossiga. Obrigado, Oscar Papagolfo, para informação em alerta, 12545, Alfa Eta Nativa, 12685. Autoridade do CT da presente, Azul Novembro, senhor, ideal 320. 320, autorizado, o Eco Azul Novembro, mantendo inicialmente aí 1 no mil pés. CT mantendo mil pés, autorização, atenção, Novembro, grato. Corrigindo o Eco Zulu Novembro devido a atraso na aproximação, prossiga aí na proa 300 e após 10 milhas, 10 milhas da presente, vai prosseguir direto. 300 após 10 milhas do CT, Novembro. Ouro 260, desça para 2 mil pés, o ajuste 10, 15, reporte no localizador. Para 2 mil, com 1015, reportará o gol 260. Fora do solo, porra do farol Guardião 01. Sim, de Guardião 01, fora do solo 48, controle 199, decimal 8. Polaris, está passando 700 para mil pés. Lima Bravo Alfa, você 500 pés, direto, plataforma, reporte 20 milhas. Bravo Alfa, autorizado mil pés, senhor Bravo Alfa? Autorizado, mil pés, Lima Bravo Alfa. Bravo Alfa. Controle Guardião 01. Prossiga, Guardião 01. Muito bom dia, decolou de Salvador, sinal 0101, encontra-se no farol, em pessoa proa direta do Nordeste, mantendo 500 pés, Guardião 01. Prossiga direto, Guardião 01, reporte para corrigindo, mantenha escuta permanente. Escuta permanente. Gol no 983. Chamada para o táxi, gol 983. Na 3198, redução para 2109, na 3198. Redução 2109, 3198. Azul 4235, sob vetor para o sequenciamento.